vem, DJ Anderson. É assim que se faz, é assim que se diz. Vamos lá, vamos embora. Chegando bem devagar, subindo cada degrau. Bem devagar, que é pra não machucar. Essa é a lei geral. Vulgo, Tonho, Croco, bicho solto, voz, Ultraman. Tem mais, nunca demais, vou lá de alguns amigos. Longa estrada, Alexandre Guri, tem o dom. Da guitarra sai o som, que é meio marrom. JD, Zé da Z, batida pesada e também MC. Cuidado, sente a bancada, caixa na cara, tudo bem aí. No groove do baixo, Pedro, sempre na paz há muito tempo. Ei, você aí, espere um momento. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem uma vez, ser meu ultramano. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem de uma vez, aqui não tem engano. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem uma vez, cê é ultra-humano. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem de uma vez, aqui não tem engano. Na percussão, duas cabeças que nunca deixam na mão. Duas raízes, uma versão, Marcito e Malásia. Segura a pressão, se tu é meu amigo, não seja vacilão, pode contar comigo. No siriguitum, no terco, teco, no borogodó, no bala, com o baco do bum, bum, bum. Deixa calaca, laca, bum, Leonardo Boff. Aqui, teclado, sintetizador. E lá atrás, o DJ Anderson, mixador. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem uma vez, cê, meu ultramano. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem de uma vez, aqui não tem engano. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. Vem uma vez, cê, meu ultramano. Nós somos super-heróis, nós somos super-humanos. E aqui não tem engano. Para os manos de lá. Para os manos daqui, para os manos de lá. Para os manos daqui, para os manos de lá. Para os manos daqui, para os manos de lá. Para os manos daqui. Para os manos daqui, para os manos de lá. De lá, de lá, de lá. Sessão das 8 especial, direto do estúdio da Tech Audio em Porto Alegre com a Ultraman. Que maravilha, velho. O que vem agora, Tonho Croco? Buenas, a gente agora vai para uma música, vou contar um pouquinho uma historinha dela, que é o Compromisso, que chegou com uma ideia, acho que do Júlio, né? E tem uma grande influência de Dr. Dre, sabe? Mas com certeza é uma coisa muito original que o Júlio trouxe e foi muito rapidamente incorporada. E a letra foi também uma inspiração a partir da música dele, do que ele trouxe, sabe? E geralmente quase todas as letras da Ultraman surgem assim. A música que alguém traz, uma linha de baixo, ou uma linha de guitarra, ou algum ritmo até da bateria, da percussão, o DJ também, tudo influencia a letra. Vamos com o Compromisso, depois tu conta isso, então. Pode ser? Pode.